No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nessa segunda-feira, dia 9 de dezembro. Nós vamos tratar hoje de Nelson Mandela, o ícone da luta pela libertação, não apenas na África do Sul e não apenas contra o regime segregacionista do apartheid, mas um símbolo da luta, da perseverança e de um coração generoso, um homem, um estadista de grande visão, e que nós vamos lembrar hoje no programa. Para isso, nós estamos, inclusive, aqui no estúdio com o professor de Relações Internacionais da Uni La Salle, Guilherme Dias, que deu aula lá no Timor-Leste, morou no Timor-Leste, onde, aliás, estão nos ouvindo agora. Eu quero mandar um abraço especial para os brasileiros que estão timorenses hoje lá em Dili e nos arredores, acompanhando o Tema Livre diretamente aqui da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Golo. Bom dia aos ouvintes. Uma satisfação muito grande estar aqui atendendo esse seu convite. Agradecer também ao Marcos aí da produção, toda a equipe aqui da Rádio Nacional, e uma honra poder falar um pouco, conversar com seus ouvintes um pouco sobre Nelson Mandela e todos os impactos, toda a repercussão da vida e, claro, do passamento, essa tristeza que nós estamos vivendo do passamento de Nelson Mandela. É, a verdade é que o Nelson Mandela, apesar de ser uma figura da história da África do Sul, ele extrapola para a história do continente africano e eu acredito que até do mundo todo, até de um ponto de vista geopolítico, de uma coisa do colonialismo, né? O que ele representa naquela luta particular da África do Sul e, extrapolando isso, o que ele representa dos povos, da luta dos povos oprimidos contra os opressores em todos os tempos e principalmente agora, nesse século XXI, nós ainda temos gente passando por problemas. Aliás, o próprio povo do Timor tem pouco tempo que está liberto, né? Até pouco tempo atrás também estava nessa situação de colonizado. Como é que você vê essa questão? De fato, Golo, essa questão do símbolo Nelson Mandela transcende as fronteiras da África do Sul, transcende as fronteiras da África, né? E repercute, inspira populações, inspira lutas por independência, e não essa independência formal apenas que a gente conhece o reconhecimento como Estado, da soberania em si, mas a independência do indivíduo, né? A independência do capital, a independência dessa relação complexa que nós temos hoje, de dominação, que não é uma dominação tão formal, tão formalizada como era nos tempos do colonialismo, mas uma dependência que as pessoas vivem hoje de condições de vida ainda muito precárias, e isso é uma coisa muito presente na África ainda. Você falou do Timor-Leste, também pessoas que ainda lutam, menos hoje pela independência de Timor-Leste, mas por uma condição de vida mais adequada, por boas escolas, por bons hospitais, por uma seguridade social que ainda é bastante limitada. Então esse exemplo e, de fato, essa questão do símbolo Mandela transcender as fronteiras da África do Sul, isso fica muito claro para a gente como a África do Sul foi reincorporada no cenário africano com a saída de Nelson Mandela da prisão em 89, sua chegada ao poder em 94, numa transição marcada pelo equilíbrio. Quer dizer, hoje, depois do seu passamento, ou mesmo quando da sua doença, já havia um sentimento de que Mandela tinha essa postura conciliadora, mas nem sempre foi assim. Quer dizer, antes dele ser preso, Mandela participou ativamente da luta, de uma luta um pouco mais incisiva, um pouco mais, usando inclusive de meios não pacíficos no primeiro momento. Por quê? Porque percebia que a luta contra o apartheid era uma luta bastante complexa, uma luta desigual. Na medida em que ele passou 27 anos na prisão e pôde observar que aquele tipo de instrumento não era suficiente, ele incorporou elementos dessa luta não violenta, exemplos históricos que foram mencionados nesse período, como Gandhi também, inspirou muita gente na África do Sul. E essa opção pela não violência a partir da sua saída da prisão inspirou de fato vários movimentos de libertação, inclusive movimentos de libertação em Timor-Leste, que no último momento teve a possibilidade de entrar em choque com as milícias indonésias e preferiu, enfim, o entendimento e o estabelecimento de relações diplomáticas. Então esse exemplo, essa transformação de Mandela e o sucesso de Mandela nessa luta contra o colonialismo, contra o apartheid, principalmente no final do século XX, transcende o século XX, né? Mandela é um personagem que conseguiu, enfim, ir além do seu tempo, e certamente esse exemplo vai ficar marcado por muito tempo como uma referência de enfrentamento das forças opressoras, hoje menos formalizadas, né, politicamente, mas bastante incisivas ainda nos termos econômicos, principalmente. O que essa analogia que você fez com relação ao Gandhi é interessante, porque na verdade são dois momentos muito distintos do colonialismo, né? O colonialismo britânico na Índia era muito diferente daquele colonialismo boer, de aquela coisa da África do Sul, e até a maneira da luta, mesmo havendo esse pacifismo ou essa passividade até, né, vamos enfrentar o inimigo sem bater no inimigo, não é? No caso do Gandhi, parece que houve uma exaustão, né? Houve ali, ele venceu pelo cansaço dos britânicos. Sim. Naquilo ali, o processo exauriu o domínio britânico. E no caso da África do Sul, a resistência passiva do Mandela na cadeia, sair da cadeia depois de 27, quase 28 anos, sair da cadeia intacto, íntegro e líder da mesma forma, né, para chegar onde chegou, tanto que o de Klerk manda o ministro falar com ele lá, que já vinha conversando com ele, dizendo: olha, você vai sair, vai ser solto amanhã, né? O de Klerk diz a ele: você vai ser solto amanhã. Ele diz: não, amanhã não, tem que dar um tempo para o pessoal aí se organizar, porque eu vou sair. Aí ele diz: não, senhor, não tem conversa não, tem que sair amanhã. E ele sai no dia seguinte, e mesmo assim, mesma coisa trabalhada, mesma coisa meio improvisada, ele sai naquele clamor público. E era uma coisa que parecia que já estava caminhando para isso. O que eu quero dizer é que a soltura do Mandela foi o vestibular para ele chegar à presidência. Aquilo era sequência normal, não era não, Guilherme? Ah, com certeza. De fato, os momentos históricos, eles são bastante distintos, né? Quer dizer, o processo de exaustão do colonialismo inglês na Índia tem muito a ver também com o fim da Segunda Guerra Mundial e com, enfim, o estado que a Inglaterra se encontrava. Na verdade, o processo de independência da Índia, depois do Paquistão também, são o início de um processo, de uma avalanche da descolonização, tanto na Ásia quanto na África. Primeiramente na Ásia, depois na África. A África com uma descolonização ainda mais tardia, né? E isso também explica muito da dificuldade dos estados africanos de se viabilizarem como estados. Mas, de fato, é importante considerar também que a prisão de Nelson Mandela, o tempo que Nelson Mandela teve na prisão, caminha em paralelo com a intensificação do apartheid, né? Quer dizer, o apartheid, ele não foi sendo reduzido gradativamente. Pelo contrário, ele foi os limites para a movimentação da população negra e das populações mestiças, os espaços de convívio da população negra foram sendo reduzidos gradativamente, ou seja, o apartheid ia se intensificando. E em paralelo a isso, Mandela na prisão ia ganhando o status de mártir, né? Quer dizer, essa figura da martirização do Mandela é um outro elemento importante, porque ao longo dos anos 80, principalmente, que é quando esse status do Mandela vai ganhar um peso internacional absolutamente significativo, com manifestações em países desenvolvidos. Mesmo aqui no Brasil, a gente teve algumas mobilizações do movimento negro pressionando o governo brasileiro. O governo brasileiro chega a pressionar a África do Sul para que suspendesse o regime do apartheid. Nos Estados Unidos, na Europa, esse movimento ganha a sociedade civil. Então a gente tem uma série de mobilizações, protestos, concertos pedindo a libertação de Mandela. Então esse movimento tem relação também com essa intensificação do apartheid. E também é importante considerar que, né, nesse contexto dos anos 70, 80, 60, 70 e 80, a gente viu um período de Guerra Fria no qual a África do Sul era um ator importante no continente, né? A África do Sul cumpre um papel de estabilização. Havia um temor de que um regime negro, um regime do Congresso Nacional Africano, fosse um regime mais à esquerda, mais vinculado aos socialistas. E isso era uma coisa que nem os Estados Unidos, nem as potências ocidentais europeias tinha um grande interesse. Então, por isso há essa leniência também com o regime no primeiro momento. Só com a pressão dos anos 80 é que a coisa começa a mudar mesmo. É, porque na verdade vem desde os anos 60. Desde Patrick Lumumba, né, dos anos 60 a gente já vem vendo uma afirmação desse desejo de independência africana, né? Mas de 60, 70 a gente tem a pujança do apartheid sul-africano. Nós temos o regime também racista da Rodésia, falecida Rodésia do Ian Smith, né? E isso tudo também começa a cair ali, né? De cambulhada, vem um atrás do outro, e o que dura mais é a África do Sul, até pelo poder, né, dos minérios e da própria posição geográfica e geopolítica do país. Mas a queda da África do Sul leva, além do Mandela, a esse clamor internacional, a um certo isolamento. A África do Sul, num determinado momento, quando o apartheid se torna muito evidente no mundo, ele está muito na mídia, ele passa a ser alvo de boicote. Há um boicote econômico à África do Sul, e isso também ajuda a minar. Né, claro, um boicote, a gente está vendo Cuba aí, como é que sobrevive a duras penas com essa situação. Isso também contribuiu muito juntamente com a martirização em vida do Mandela, né? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida, a questão do boicote econômico, a questão da suspensão. Muitos países suspenderam relações com a África do Sul. No caso, no próprio continente africano, a África do Sul, ela teve à margem das iniciativas multilaterais. Ela teve fora da União Africana, teve fora, no caso da Organização da Unidade Africana, a primeira organização. Os países do sul da África, exceção à África do Sul, montaram um bloco econômico exatamente para não depender das relações econômicas com a África do Sul. Então, a África do Sul era de fato um estado isolado, né? Quer dizer, esse regime do apartheid, ele tem experiências que são absolutamente terríveis, né? A África do Sul é a única colônia que teve uma colônia, né? Quer dizer, a África do Sul colonizou a Namíbia por muito tempo, e enfim, até uma relação da guerra civil em Angola com a independência da Namíbia e também com a queda do regime do apartheid. Porque na guerra civil angolana, as tropas cubanas junto com as tropas angolanas lutaram, chegaram até a fronteira com a Namíbia, e o acordo de paz foi que os cubanos se retirariam e a África do Sul se retiraria da Namíbia, acabando com o regime de exploração colonial naquele país. Então, de fato, esse isolamento da África do Sul, político, econômico, ele também cumpre um papel muito importante, mas ele só foi possível com essa pressão da sociedade civil, nos países desenvolvidos principalmente, e, enfim, com a figura essa figura da martirização do Mandela, né? Quer dizer, havia uma referência, um ícone no qual as pessoas colocavam as suas esperanças, e um ícone que, apesar de preso, se manifestava num tom de crítica ao regime, certamente, mas ao longo do tempo, e especialmente no final do seu período de prisão, já no final dos anos 80, já num tom de conciliação, né? Quer dizer, Mandela incorpora dentro da prisão essa figura, essa ideia de que a conciliação é o caminho, né? A não revanche, uma postura não rivalizadora era necessária para que o país não entrasse em colapso, né? Quer dizer, era importante para ele que a transição se desse de um modo ordeiro para que houvesse uma manutenção da ordem mínima no país. O país experimentou um período de turbulência desde a saída dele da prisão, um pouco antes, até as eleições, e, enfim, a partir da eleição dele e da forma como ele acena politicamente para as lideranças brancas, principalmente, há uma construção de confiança que é um processo muito importante e que é um processo muito diferente do que acontece em outras regiões, né? Principalmente na África mesmo. Se a gente pegar o passado mais anterior à emancipação africana, digamos assim, se você pega, já que você tocou na questão angolana, eu lembraria também, quer dizer, além da Namíbia, Moçambique, Moçambique, Angola, aquela África portuguesa que no começo dos anos 70 ela vai se libertando, todas essas colônias, ex-colônias europeias em África, elas têm um processo de ruptura radical. E de uma ruptura, quer dizer, os portugueses quando saem de Moçambique e de Angola, eles saem destruindo o que eles tinham lá dentro. Eles não deixam para os africanos. E isso também serve como uma lição para o Mandela, lá na África do Sul, dizer, não, vamos fazer a transição pacífica, primeiro porque não há derramamento de sangue, que é a coisa mais lamentável, e segundo, que a gente não destrói o país para depois reconstruir, não é isso? Qual é o papel que você acha que teve, até didático, desse processo das antigas colônias portuguesas e belgas e essas colônias em África, em relação à África do Sul? De fato, o exemplo do processo de retirada colonial na África, enfim, os exemplos na África portuguesa, na África inglesa, na África francesa, que são talvez as três principais potências coloniais da África, são exemplos de dissolução absolutamente terrível. Enfim, a estruturação do Estado é muito prejudicada, exatamente porque há uma ruptura absolutamente total do modelo colonial para o modelo de independência. É importante considerar também, Golo, que Mandela tinha uma necessidade muito grande de construir também credibilidade, né? Quer dizer, aquele líder que indicava uma ruptura de um regime, que era um regime segregacionista, um regime fascínora, terrível, mas era um regime que foi reconhecido por algum tempo pela comunidade internacional. Aquele líder que propunha uma ruptura daquele regime seria capaz de construir uma ordem melhor do que aquela, uma ordem que girasse a credibilidade internacional? Então Mandela carregava também essa preocupação, esse peso. E por isso a solução ou a escolha, talvez a única opção que ele tinha, que era a opção pelo entendimento, era a opção pela conciliação. E essa opção foi muito bem realizada, no sentido em que havia um temor muito grande da população branca de que houvesse uma inversão do regime. Então, um regime que perseguiu negros por muito tempo passaria agora a ser um regime que perseguiria os brancos indiscriminadamente. E isso não acontece de forma alguma. A África do Sul vai viver uma dissolução do regime do apartheid, apesar de ainda... mesmo com o governo Mandela, depois com o governo de Thabo Mbeki, agora com o governo do presidente Zuma, ainda viveu uma situação de desigualdade muito parecida com a que nós vivemos no Brasil. Eu acredito que até maior do que a que nós vivemos pois no Brasil. Né? Essa é uma questão. E aí acresce a isso aí um dado que eu acho que é muito importante nessa política interna africana. Nós vimos isso muito claramente no episódio de Ruanda. Você vê as etnias internas que elas dividem dentro do próprio país, elas dividem os territórios. Angola tem isso, Moçambique tem isso, acho que todo lugar tem isso ali em África, e isso dificulta muito uma unidade. Talvez também o antigo colonizador tivesse esse receio de que a coisa voltasse a um regime tribal, e que, quer dizer, você destrói aquele arcabouço colonialista e você cai no nada. Você cai numa pré-história da organização política à maneira como o Ocidente vê. Como é isso aí? Você acha que funciona? Esse temor teve um papel? Como é que é? De fato, no caso da África do Sul, a gente pode levar em consideração, por exemplo, que Mandela não é membro da principal etnia da África do Sul, que são os Zulus, né? Quer dizer, Mandela é da etnia Xhosa, que é uma etnia minoritária, apesar de ser uma etnia bastante significativa. A África do Sul é um país multiétnico, multilinguista, digamos assim. É como a África em geral. De fato, né? De fato, a África do Sul tem essa... É um bom panorama do continente, né? Uma região bastante rica, especialmente em minérios, em ouro, em platina. Então, um país muito rico, um país com grande potencial, mas ainda um país muito desigual, né? E, de fato, a África do Sul, ela consegue, com o Mandela, na medida em que dá essa sinalização para a população branca, para a população que era vinculada ao regime do apartheid, sinalizar isso também para as outras etnias negras, né? Para as outras etnias tradicionais da África do Sul. Então há um entendimento entre as etnias na África do Sul que não é exatamente o padrão de relação na África nos anos 90. Você fez a menção ao caso Ruanda, que é um caso bastante emblemático dessa divisão. Em Ruanda, o colonizador até potencializa isso, né? Potencializa a disputa isso, né? entre Tutsis e Hutus, né? Mas hoje na África, eu posso dizer para você que os conflitos que nós temos hoje na África são muito mais do aspecto religioso, de populações de religião muçulmana contra populações de religião cristã, principalmente. A gente tem hoje os casos no Sudão, agora, essa semana, a semana passada, a gente tem o início da intervenção da ONU na República Centro-Africana, por conta da questão religiosa, disputa entre lideranças políticas vinculadas a católicos e vinculadas a muçulmanos, né? Então essa questão étnico-religiosa é uma questão bastante grave na África, e acho que grande parte desse problema está na dificuldade do Estado de afirmar uma identidade, né? Quer dizer, a gente tem muitas identidades dentro dos Estados africanos, e as pessoas não conseguem se perceber como nacionais daquele Estado. Elas se percebem como vinculadas à identidade, ou à identidade tribal, ou à identidade religiosa. E então há uma contestação do poder do Estado para sustentar essa ordem. Agora, na África do Sul não há essa situação explosiva religiosa, né? A África do Sul ela passa mais tranquila, talvez porque a presença do colonizador branco tenha sido muito mais radical e muito mais, né, radical no sentido de que fundou as raízes mesmo. Sim. E nisso você até, como o português fez aqui no Brasil, você até cristianizou índio, cristianizou negro, cristianizou todo mundo. Hoje a gente luta para ver se resgata essas religiões de matriz africana dentro do próprio Brasil, né? Sim. No caso da África do Sul, há um convívio bastante interessante entre a religião protestante, que é a religião dessa comunidade de Boeri que você tinha mencionado anteriormente, e as religiões tradicionais africanas, né? Quer dizer, especialmente no sul da África, essa relação religiosa ela é uma relação de convívio mais harmônico, digamos assim, muito diferente dessa região de fronteira, a fronteira do Saara, digamos assim, do norte da África, que é de grande dominação muçulmana, e do centro da África, que tem uma presença ou católica, ou das religiões tradicionais, ou uma presença protestante, há um choque. Quer dizer, há uma espécie de linha de fratura na África, que é exatamente a linha que dividiu o Sudão e a linha que passa ali pela República Centro-Africana. No Sul, essa relação é uma relação de... A questão religiosa não é exatamente a questão que potencializa conflito. Não, né? É predominante. Não, né? De fato, não. De fato, no Sul, especialmente na África do Sul, o grande desafio da África do Sul é, de fato, essa questão da desigualdade, né? Quer dizer, há uma diferença... Os últimos estudos dos níveis de desenvolvimento humano, da desigualdade social, indicam que cerca de 10% da população tem quase 90% das riquezas do país, quase 90% do PIB. Então é uma desigualdade que consegue ser maior do que a nossa, né? Então, se o nosso exemplo já é um exemplo bastante negativo, o exemplo da África do Sul é um dos piores, se não o pior do planeta, né? Então esse é um desafio bastante grande para o país. Uma coisa interessante também, voltando a essa questão ainda da religiosidade, é que você tem uma presença muçulmana histórica muito forte em algumas regiões da África. Aliás, nós temos até escravos trazidos de África para cá, para o Brasil, os malês que vieram para a Bahia e que eram muçulmanos e não se submetiam ao regime de escravidão e por isso se rebelaram e tiveram que voltar, né? Na verdade, os portugueses desistiram porque era uma razão religiosa, superava, e era uma coisa que os portugueses entendiam, porque o islamismo, o islã, é uma coisa que está no mesmo nível, né? Então eles entendem isso de uma certa forma. Se a gente for lembrar que a Península Ibérica foi ocupada pelos mouros, né? Quer dizer, há de fato essa relação histórica, e os árabes, a expansão árabe para a África é um fenômeno que antecede o colonialismo europeu, né? Quer dizer, quando os europeus chegam na África, ainda no século XV, XVI, já há uma presença significativa dessa comunidade árabe, dessa comunidade de religião muçulmana, e essa figura da religião muçulmana cumpre um papel importante e também é um elemento que vai ser, enfim, vai haver um choque, né, natural entre a presença muçulmana, a presença das religiões que são trazidas pelos europeus, tanto o protestantismo quanto o catolicismo, e também as religiões tradicionais, né? Pois é, eu acho que ali você forma um caldo de cultura religioso muito mais complexo do que em qualquer outra parte, inclusive na Ásia, porque na Ásia há uma predominância e também você tem coisas que são muito... Mas o Islã ali na África tem um papel interessante, porque voltando às etnias que nós falávamos antes, o Islã ele se baseia mais ou menos nisso também. Quer dizer, Maomé se torna o profeta porque ele consegue reunir as etnias, as tribos todas árabes em torno de uma religião, do Islã. E com isso ele se torna o galvanizador dessa fé. E isso também encontra uma situação muito parelha, muito semelhante ali naquela região, né? Não na África. De fato, o modo de organização social, esse modo de organização social ainda pré-colonial, ele guarda algumas semelhanças nas duas regiões, né? Certamente há enfim, apesar da gente observar o Islã como um ente unitário, há as suas divisões, né? Xiitas, sunitas, outros grupos que também são presenças, enfim, percebem ou interpretam as escrituras sagradas de modo distinto, mas há um fio condutor religioso importante, e de fato essa semelhança nos modelos de organização pré-colonial são importantes para a gente compreender essa expansão, né? Quer dizer, a presença do Império Otomano no norte da África, ela também, essa capacidade de expansão significativa se dá por um potencial político muito grande, por um poderio de expansão muito grande, mas também por esses instrumentos, como, por exemplo, o instrumento religioso, que foi muito utilizado pelo Império Otomano no século XI, XII, períodos de grande expansão, e depois essa presença se mantém, especialmente no norte da África, e eu diria na franja da África, né? Desce pela costa ocidental até Senegal, ou até mais ao sul, desce até Somália, perto da Tanzânia. Então há uma presença muito grande, e isso, enfim, ainda tributário dessa expansão lá histórica de 10 séculos atrás. É verdade, e que se a gente for ver, a gente vai entrar, se a gente for por esse viés aí dos otomanos e tudo, a gente vai cair nas cruzadas, né, na retomada de Jerusalém, essa Sim. coisa toda, mas a nossa questão principal é Nelson Mandela, e acaba de chegar o Marcos Romão, que é o parceiro nosso aqui, sociólogo, jornalista, e ele é da Mama Press e da rádio Mama Terra, e está chegando lá de Niterói. Eu acho que ele veio a nado, porque chegou atrasado demais aqui hoje. Bom dia, Romão. Bom dia, meu querido Golo, bom dia. O nosso público, que agora nós já temos um público, Rádio Mama Terra, Rádio Nacional, Tema Livre. É, né? Verdade, nós já somos... Está todo acompanhando, me viram na barca, viram que estava um sufoco no trânsito em Niterói, me viram na barca antiga, está com as fotos saindo, mas estamos aí. E o tema Mandela... Pois é, como é que você acompanhou essa... E eu gostaria que você, como tem uma vivência grande na Europa, na Alemanha, que é o centrão da Europa mesmo, que você nos desse uma visão de como é que a Europa absorveu essa perda do Mandela, e como é mesmo que ela absorveu até o fenômeno como um todo. Eu estou falando isso porque o Guilherme, que é professor de Relações Internacionais, ele morou um tempo no Timor-Leste e deu para nós uma visão bastante... Você viu, chegou aqui no finalzinho e pegou essa visão asiático-africana vindo de lá para cá. Agora eu vou subir com você para a gente chegar à Europa, e ali é a Europa meridional mesmo. Vamos lá. É interessante, assim, eu cheguei a escutar um pedacinho pela internet, nas horas que deu para escutar o programa, essa parte do programa. E é interessante que aqui no Brasil, o nosso olho é um olho europeu, da África, e um olho caolho, porque é um olho da África que vem assim um pouco embaçado. Nós olhamos embaçado a África através da Europa, e não só nos esquecemos, como temos muito pouca informação de como se deu o processo de colonização moderno eu chamo de moderno, que é após 1680 e que foi incentivado a partir de 1822 com a independência do Brasil. A independência do Brasil foi um choque para a Europa. Um choque para a Europa no sentido de que eles não poderiam mais formar uma elite branca nas colônias. E nem uma elite mulata, no sentido que é o que falavam na época, né? Uma elite morena nos locais. Então a África passa a ser colonizada a partir de 1822 pela Europa de uma forma brutal. É verdade. Mais brutal do que tinha acontecido até então em qualquer tipo de relacionamento colonial, né? No sentido de que o rei Leopoldo, eles pegaram, viraram assim quintais, viraram verdadeiras casas de experimento com sub-humanos. E a grande preocupação era não formar elite. Não formar elite, não formar a população local. E isso criou um problema muito sério para a África até hoje. Até hoje a África vive vários desses problemas da divisão que aconteceu a partir de 1815 e que foi incentivada depois da independência do Brasil. Isso foi despertado por mim por Samora Machel. Em 1975, no Acordo de Alvor, eu tive a chance, com 20 anos, de entrevistá-lo para o jornal O Século. E eu fiquei muito admirado dele dizer que ele seguia muito o exemplo de Dom Pedro I, com seu independência ou morte, que inclusive é uma palavra de Moçambique, independência ou morte. Eu falava, meu Deus, mas esse colonialista português, e o cara admira. Ele fala, foi a partir dessa visão de que era a formação local que poderia nos dar a liberdade, né? É que nós passamos a aceitar os salesianos, aceitar os laçalistas, estou vendo aqui que você é laçalista, feito eu também, aceitar os cristãos para nos formarmos. Tanto que toda essa elite africana de língua portuguesa ou de língua francesa, toda ela foi formada por organizações cristãs que davam possibilidade para eles estudarem e depois eles iam para o exterior. Nós tivemos, inclusive, aqui no Brasil, no início da colonização brasileira, a forte presença jesuíta aqui, que veio, foi até Marquês de Pombal, Marquês de Pombal, proibir e expulsar, os jesuítas teriam feito e mantiveram. Você vê que até hoje nós temos uma presença. Exato, aí voltando à Europa, chegando agora aqui na Europa. Então, a relação da Europa, ela se torna, ela é cruel com a África. Há dois séculos, há 150 anos. Em 150 anos, eles mataram mais gente na África do que durante todo o processo anterior de colonização. E com grandes armas, e com grandes mecanismos de controle e dominação. 10 milhões de congoleses. Uma determinação, uma, né? Assassina, genocida. E aí é o ponto que entra o Islã. O Islã virou uma defesa. Quem pudesse se organizar, as pessoas se organizavam de qualquer forma. E o que aparecesse que desse uma possibilidade de organização, que fosse contraposição a isso, apesar do Islã ter escravizado o mesmo número que os cristãos fizeram. Foram 16 milhões que os cristãos escravizaram, os cristãos europeus, e 16 milhões que os islâmicos escravizaram. Foram 32 milhões, parece até que dividiram o mundo, não houve um acordo, mas mesmo assim não era um colonialismo brutal e com armamentos modernos. A Guerra dos Hereiros, que os alemães organizaram e que colocaram em 1904, gente, é 1904, meu avô tinha nascido. Em 1904, colocaram 1 milhão de pessoas no deserto para morrer de fome, e morreram 1 milhão de pessoas no deserto de fome. Isso é recente. Então, a Europa... Não, você citou o exemplo, rapidamente, você citou Alain Passant, o rei Leopoldo, né, da Bélgica. Leopoldo da Bélgica. Ele foi de uma crueldade absoluta em termos de história, né, na história das colonizações, de mandar mutilar, de mandar por prazer, para afirmar o poder, para reafirmar, não, eu tenho poder sobre você, se quer ver, corta sua cabeça fora. Olha, eu cheguei a ver na Bélgica, em 1990, quando eu cheguei na Europa, eu cheguei a ver na Bélgica lojas que vendiam mãozinhas de chocolate. Mãozinhas. Mãos negras de chocolate. Não tinha chocolate branco ainda. Mãos negras de chocolate. E mesmo que tivesse, eles não de pequenininhas que simbolizavam as mãos cortadas de crianças que tinham roubado frutas, que tinham roubado comida. Quer dizer, isso você viu. Eu isso, vi. Isso meados do século passado, exatamente. Né? Exatamente. Baixo para cá, na segunda metade. 1990. Então, você imagina a relação que a Europa tinha com a África do Sul. O medo, o terror. Porque os historiadores, porque as informações que os europeus tinham sobre as suas relações com a Europa, com a África, eram relações de crueldade. A Rodésia, por exemplo, foi uma relação brutal com Ian Smith. Né? A guerra colonial, que nós não sabíamos a dimensão que tinha aqui no Brasil, eles sabiam. Eles sabiam que a guerra colonial era fundamental, foi fundamental em 1860 para o desenvolvimento da Alemanha. Olha só, o que é isso? Por quê? O soldado que ia de Portugal ou de Espanha, que ia que iam para as guerras, né? A guerra do Marrocos, as guerras das colônias portuguesas, esses soldados, eles passavam de 2 a 4 anos. 2 anos, 4 anos em Moçambique e Angola, e 2 anos em Guiné. Porque em Guiné a chance de morrer era 1 para 10. Então, eles ficavam menos tempo. Quando eles voltavam para Lisboa, ou voltavam para a Espanha, eles eram logo incorporados pela Mercedes-Benz, pela Volkswagen, para trabalhar como semi-escravo na Alemanha, ou na França. Então, o desenvolvimento que teve de 1860, o renascimento alemão, foi fundamental. E o renascimento da guerra da Europa, a Segunda Guerra destruiu a Europa, o renascimento da guerra foi fundamental, para o renascimento da Europa, foi fundamental a espoliação brutal da África. A África estava do lado. Na África, você vai a pé. Você pode praticamente ir a pé. No sentido... Atravessa nadando, tem pessoas de Batrapa para Ceuta. É uma relação, foi muito... Então, o medo que eles tinham de um banho de sangue na África do Sul... É verdade. O terror que eles tinham era um terror vivo. Porque eu cheguei a conversar com alemães, com franceses, com espanhóis, com portugueses, que viveram todas essas situações. Eu tenho amigos de 60 anos de idade que viveram a crueldade, que mataram para mais de 200 pessoas. Hoje são meus amigos, porque eu trabalhava num dos centros de recuperação de pessoas que tinham sofrido esse problema de guerra e tinham matado de 18 a 22 anos, tinham matado 150 negros. Sobreviventes desses massacres. Tinham matado 150 negros. Um homem da minha idade tinha matado 150. Isso é uma loucura, né? Sabe, a cabeça do cara. Quer dizer, aí a gente volta para a cabeça do Mandela. Eu queria voltar para fechar esse negócio do Mandela, porque o Mandela é um ensinamento, não é, de você esquecer isso, de você abandonar isso, mas de você incorporar e tocar a bola adiante, você levar isso adiante, não fazer disso uma arma contra o opressor, mas um argumento para ganhar o opressor para o seu lado. É aí que é o ponto que eu falo, até avisei para os meus amigos, por que que eu vim hoje aqui? Eu vim para falar por que que o Mandela veio para o Brasil assim. Você botou isso no Face, eu estou para te cobrar isso aqui. Exatamente. Ele botou no Face, eu vou dizer para o ouvinte aqui, ele botou no Face assim, eu vou lá na Rádio Nacional, no programa Tema Livre, dizer por que que o Mandela veio ao Brasil logo que foi libertado. Um dos primeiros lugares que ele veio foi o Brasil. Por quê? Exatamente. Olha, meu querido, eu saquei o Mandela quando eu descobri, há muitos anos atrás, que ele aprendeu o Afrikaner. Uhum. Na prisão ele aprendeu a falar a linguagem. Olha bem, gente, Afrikaner é uma língua que é uma corruptela de alemão com holandês e antigo inglês. É, um negócio... é terrível. Você escutar um Afrikaner, é um som muito, muito difícil. Todas as línguas são bonitas, mas essa daí é um pouco menos bonita que qualquer outra. E é uma língua muito brutal mesmo, muito petista. E eu sei algumas palavras por conta do alemão que eu sei. Então, ele aprendeu Afrikaner. Por que que ele aprendeu Afrikaner? Para aprender como funcionava a cabeça daquele cara que arrebentava com a cabeça dele. É verdade. Ou seja, ele foi de uma generosidade brutal. Porque aprender por que que o cara o tortura, por que que o cara o arrebenta, por que que o cara perdeu a sua humanidade. Qual é o mecanismo psíquico na cabeça do cara que, né? Exatamente. Então você pode entender a partir desse africano, dessa. Claro, isso é uma coisa simbólica, a linguagem que ele aprendeu do opressor. Mas você pode compreender qual foi o processo de transição, como foi construído o processo de transição, como deve ter sido difícil para Mandela convencer os seus amigos de não dar um teco logo na cabeça do Bota, de não arrebentar logo com a cabeça desse cara, de não botar logo em cima, botar logo um pneu e tacar fogo na cabeça desses caras que oprimiram de forma tão violenta, tão brutal. Qual foi esse processo? Foi um processo de entender que esse cara, ele tinha uma boa intenção no início. Ele estava tentando salvar o seu povo numa visão completamente errada do que seria o seu povo branco na África. Eles não se consideravam mais europeus, eles se consideravam africanos brancos. Feito são, nasceram lá, são africanos brancos. Não, e o nome, o próprio idioma era o Afrikaner, né? Exatamente. Então, não eram reconhecidos pelos europeus. Eram sub-europeus para o europeu. Exatamente. Então, o compreender isso lhe deu possibilidade de conversar com o outro lado. Desconstruir a ideologia. E aí vem o Brasil. Eu sempre recebi notícias, através de uma amiga minha, de dois amigos meus, a Jennifer Blasberg e o Salomão Blasberg, um casal judeu e sul-africano, que vieram da África do Sul e se estabeleceram aqui. Eles eram professores, se estabeleceram aqui no Rio de Janeiro e fundaram o Comáfrica. Então, através deles, eu aprendi muito sobre... E fizeram com a África, um comitê de apoio aos sul-africanos. Então eu sabia que o Mandela recebia notícias do Brasil. E que ele ficou muito surpreso. E que ele ficou, não só ele, mas toda a ANC ficou muito surpresa na década de 70, quando descobriu que a democracia racial no Brasil era um mito. Achavam que era realmente. Achavam, porque isso aí tinha sido vendido. Não, achavam que havia uma democracia racial. Achavam, que vendiam. Assim, a visão do mundo, feita a visão de muita gente no Brasil até hoje, isso foi tão bem vendido. Isso foi tão bem vendido que eles achavam que teriam a democracia racial e que no Brasil eles poderiam aprender alguma coisa de como conviver entre as raças. Mas a partir do momento que eles se surpreendem, através das informações que eles recebiam do movimento negro brasileiro, porque nós tínhamos muito boas relações com praticamente todos os movimentos de luta de libertação na África. Né? Ao contrário da esquerda brasileira, ao contrário da direita brasileira, que também tinha suas relações, as nossas relações eram relações muito mais pessoais e sem dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro nem para viajar. Vocês têm que imaginar que era um período, gente, que um negro no mundo não podia viajar para lugar nenhum do mundo. Até 1975, quando acabou a guerra de Angola, nós brasileiros negros não podíamos ir para Angola, não podíamos ir para Moçambique, não podíamos ir para Guiné-Bissau, não podíamos nem ir para Portugal sem que desconfiasse do que a gente estava fazendo lá. Eu cheguei a fazer essas viagens e, meu Deus do céu, era como se eu estivesse viajando num lugar que todo mundo me observava. É verdade. Então, era muito difícil. Então, aí, por que o Brasil? Onde é que entra o Brasil nessa história? Quando começam a compreender o processo brasileiro, eles começam, não só Mandela, mas praticamente todos os movimentos negros e todos os movimentos de libertação de África passam a estudar o Brasil. Passam a estudar mais ou menos o Afrikaner. Uhum. Mandela conhecia Oliveira Viana. Sim. Mandela conhecia Gilberto Freire. De texto. Mandela conhecia a produção do racismo brasileiro. E Hoje, o que a África do Sul vive é o Brasil agora. É muito parecido, né? É o Brasil agora. Porque eles têm a clareza de que acabar com a separação institucional racial, que foi o apartheid, eles tinham certeza que não iria acabar com o racismo e com os mecanismos que são recriados para manter o status quo do poder. Permanentemente recriados, né? Por exemplo, o acordo, uma das coisas mais graves, mais difíceis do acordo entre a ANC e o Bota e o regime do apartheid, foi que os juízes brancos seriam intocados. Sim. Eles continuam no poder na África do Sul. Que é uma garantia de que você não vai condenar branco. Né? O sistema policial continua funcionando com o mesmo esquema anterior de perseguir negro. A mentalidade não muda. Não muda. Não importa nem que o guarda seja branco ou negro. Ele está com a mentalidade de perseguir negro. Eu queria falar uma coisa com você. Que você me dissesse... Eu vi esses últimos dias, a propósito da morte do Mandela, algumas pessoas, jornalistas inclusive, dizendo que Mandela não era isso tudo. Mandela, afinal de contas, ele teve seu papel histórico, mas ele também entronizou, foi a expressão usada, corruptos africanos, negros africanos corruptos no poder, ao invés de fazer uma limpeza, né, ética. E eu fiquei ouvindo aquilo, lendo aquilo ali, pensando, eu vou ouvir o Romão sobre esse negócio, porque é mais ou menos o que a gente viveu aqui no Brasil também, né? Vamos botar um operário em cima e vamos acabar com a corrupção, e não acabamos, não acaba, isso não é assim. Mas como é que você falasse sobre isso? Tem muitos paralelos, mas eles são mais claros que aqui no Brasil. Assim que houve o processo de transição, que iniciou o processo de transição e que vai se acabar com o apartheid, cada homem será um voto, primeiro eles vão ter que fazer um referendo, os brancos, para aceitar, isso foi em 1991 ou 92, creio. Então, o que acontece? Nesse momento fica claro que o sistema racista do apartheid foi mantido por brancos, indianos e negros. Sim. Tudo, porque para você manter uma prisão, você tem que dar alguma coisa para cada um. Você tem, e o que acontece nesse momento? Aparece o Incata. Aparece o Incata financiado pela extrema-direita racista sul-africana. Aparece em todo o sistema, todo um aparato de... Explica o que é o Incata. O Incata foi um movimento Zulu, que era um movimento muito interessante, feito todos os movimentos que haviam de luta, que lutaram contra o apartheid, mas que foram incentivados a lutar contra a ANC pelo Blanche, financiado inclusive pela CIA também, porque eles viam o perigo do comunismo através da ANC. Era o grande medo do banho de sangue, eles queriam se salvar. A África inteira. Então eles buscaram aliados negros para combater a ANC, o Congresso Nacional Africano, comandado por Mandela. Esse momento poderia ter sido uma grande guerra, poderia ter sido um grande banho de sangue. E eu creio que nesse momento, não só o Mandela, mas o Mibiko principalmente, que foi o primeiro presidente, o segundo presidente, creio, mas o Mibiko era um grande articulador político. Ele conseguiu, primeiro, convenceu o Bota de que isso aí não iria dar certo. O Leclerc disse que não iria dar certo, que isso ia acabar com todo mundo, porque ia ser uma guerra total. Negro contra negro e branco ali no meio. Porque o Frederic de Klerk foi o último, né, puro radical mesmo. Conseguiu. Mas só que ele foi sincero, ele não fazia parte dessa extrema que estava com o Leblanc. Então o que acontece? Há uma estratégia, comandada por Mandela, mas feita pelo Mibiko, de convencer todos os setores que eles teriam participação no poder. Essa participação no poder, praticamente aconteceu aqui, essa mesma forma aconteceu aqui em 1979, com a anistia. Fez-se um acordo de que os corruptos, os torturadores, os matadores, os esfoladores estariam no poder também, feitos estão até hoje. Inclusive, alguns deles estão querendo agora já ir visitar o Mandela, o Collor e o Sarney. Inclusive, nós estamos aqui reivindicando, aproveito nacionalmente para reivindicar uma reivindicação que começou ontem no Facebook: alô, presidenta Dilma. Leve a nossa ministra Luísa Bairros para nos, representar na África do Sul. Agora eu queria, então, olha aqui, nós estamos caminhando para o fim do programa. Eu quero que vocês dois digam, façam um exercício, não é de futurologia, mas um exercício lógico do que pode, do que vocês acham que acontece a partir de Mandela, a África do Sul pós-Mandela, e não só a África do Sul, mas aí o continente todo, e essas relações políticas, né? Você com a Ásia, Guilherme, você com a Europa, Romão. Como é que vocês veem isso? 2 minutos para cada um. Vamos lá. Começa, Guilherme. Bom, de fato há uma perspectiva bastante interessante para a África do Sul. A África do Sul tem hoje portas abertas em blocos econômicos, em grupos importantes, como agora o BRICS, a liderança continental, que é uma liderança importante para as relações internacionais do país. Mas, de fato, é uma perda bastante significativa, simbólica, digamos assim, politicamente simbólica. Então, lidar com essa perda simbólica, ou lidar com o espólio de Mandela, talvez seja o grande desafio dessas lideranças políticas que o professor Marcos Romão mencionou, né? Quer dizer, o desafio do ANC é saber lidar com esse espólio, né? Qual é o legado que Mandela deixa para a política africana? Como lidar com isso? Talvez esse seja o principal desafio. Acho que, em termos de presença internacional da África do Sul, acho que o país tem uma posição consolidada graças a essa política conciliadora, que pode ser, tem os seus pontos questionáveis, essas relações controversas, muitas vezes, que são parte da conciliação política, são inevitáveis, mas isso dá à África do Sul um lastro de credibilidade internacional que permite que ela, enfim, não seja vista da mesma forma que outros estados africanos são vistos, por questões de corrupção ou de conflitos. Então, o potencial de liderança da África do Sul é um potencial importante, e essa liderança é uma liderança que eu reputo positiva para o continente. Legal, Romão. Eu vejo como a perda é muito grande. A perda é muito grande por conta de balizamentos. Nós vivemos hoje num mundo em que se alguém me citar um político mundial no momento assim que seja baliza, vai ser difícil catar no Google quem pedir para a rapaziada. Mas essa perda é muito grande, mas eu vejo que é um legado que vai ser administrado, que precisa ser administrado coletivamente. E eu creio que essa foi a grande compreensão do Mandela. Mandela não era um Mandela. Mandela era um cara que conseguiu que milhões de mandelinhas, homens e mulheres, se organizassem dentro de um regime que era praticamente impossível você piar. Então, o reconhecer a força dessas mulheres, que eram mulheres, como é que se chama Mandela em feminino? Não sei como é que eu não sei falar africano. Mas Mandela já é um nome feminino. Foram milhares, foram milhões de mulheres. Elas enfrentavam mesmo o regime do apartheid. Reconhecer isso foi fundamental. E essa lição eu tiro para o Brasil. Eu tiro para o Brasil. Porque a abertura que a África do Sul está dando, e por isso Mandela veio aqui no Brasil, foi um outro motivo também. Ele chegou aqui para pedir o apoio, porque ele sabia que a imagem do Brasil, de um país plurirracial, que é, com todos os problemas, é plurirracial, nós vivemos juntos. Essa imagem foi fundamental. E o que eu digo é o seguinte: Mandela faz com que as mulheres negras do Brasil, que perdem todo mês um avião de jovens negros, tem que ser escutada. E as mulheres, então, é que tem que se mexer mesmo, né? Para nós ficarmos juntos, só as mulheres. É isso aí. Gente, olha, muito obrigado a vocês dois. Marcos Romão, sociólogo, jornalista, nosso parceiro. Guilherme Dias, professor de Relações Internacionais da Uni La Salle, que um viveu na Alemanha, outro que viveu no Timor-Leste. O Tema Livre fica por aqui. Até amanhã, às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.